parecia um filme, sabe? Era difícil acreditar que aquilo era verdade. Eu não consigo enxergar nada que me assuste na produção. Pobre destino imposto, ensinamento do suicídio. Oriente-se, tente, agora sua vida está em risco. A cara mal não tem mais volta. Está escrito, não sei se a virgem me espera, mas ainda assim eu explodo tudo isso. Meu compromisso com as folhas do Islã me impedem de desistir e pensar em um novo amanhã. O extremo do aceitável é isso que eu faço agora. Espalho minhas tripas e comigo também leve embora. Eu sei que a culpa não é minha, como sempre. Quem propaga o ensinamento paga as contas lá na frente. Eu sei que não posso voltar pra falar aonde estou. Só sei que a minha missão aqui é completo com louvor. Eu vou ter minha face exposta pra todo mundo. Quando a tragédia vier à tona e souber que eu fui o causador de tudo. Só vejo entulhos, compras, ferro retorcido. Ontem era um monumento, agora só vejo martírio. Daqui a alguns minutos todos vão noticiar. O mundo inteiro vai nas línguas, as pessoas vão se chocar. E pensar que não estão seguras dentro de suas casas. O sorriso deu lugar à tristeza e às lágrimas. Já vejo as lástimas e mais um orgulho ferido pelos tiros no funeral. A segurança não previa isso. Agora todos correm procurando uma resposta. O troco veio como sempre, cruelmente, sem demora. Uma segunda explosão. Quando a gente voltou a fita, viu aquele avião enorme, a gente falou: isso é terrorismo, não pode ser outra coisa. Dado instante a gente estava falando, e aí chega o Calil e começa. Ele se posiciona ao lado de uma das câmeras, sem poder pronunciar uma palavra sequer. Ele batia no peito, ele mordia a mão. Ele fez o diabo para mostrar pra gente que aquilo era muito grave e muito importante, que a gente tinha que se envolver mais emocionalmente, inclusive. A impressão que dá é que há uma certa impotência diante de uma tragédia tão grande. Tinha um brasileiro que, por acaso, conhecia toda aquela coisa, participava do cálculo daquela estrutura metálica e que provavelmente... Quem vai levar a glória não sei, mas o serviço está feito. Tudo como planejado, 100% sem defeito. Estou indo pro além, como vários aqui vão. Não sei o que vou encontrar, mas eu não temo a maldição ou a bênção por ter cumprido o objetivo. O avião que explode o completo, o palco desse genocídio. Palavra desconhecida ultimamente, não tem problema, eu relembro com exemplos aqui na sua frente. Pessoas mortas, o cheiro da podridão mudou a cena da potência dessa nova geração. O interesse que movia a grande massa de manobra agora é o mesmo que manipula pra uma grande obra. Dentro de seus egos, pra que não morram jamais, promete falso ao seu povo que vai trazer de volta a paz. Ele mesmo sabe que isso é quase impossível, que um orgulho abalado jamais volta no mesmo nível de que era antes. O medo veio pra ficar. A tragédia agora paira sobre todos e ninguém pode evitar. Desconfiança até extinta facilmente. Estrangeiros viram alvo, o preconceito agora é presente. Parece que sou o único que está tranquilo nesse momento. Volta a fita, vem pra mim, eu sou o centro do acontecimento. Já tá bem perto, já vejo o preço.